Hoje eu acordei, há algo no ar. Sinto que vai ser um grande dia. Vou-me levantar e despachar, visto-me depressa, calço os meus sapatos. Tenho que ir lá fora ver o céu. Hoje é Natal. Hoje é Natal. Vou fazer a árvore de Natal com meu amigo Panda. Enfeites de Natal que estão junto à varanda. Vai ser um dia especial com a minha família. Abre os braços, vem cantar connosco e deixa entrar a magia. Eu sei que o Panda vai nos ajudar, mas os seus amigos todos a cantar. Junta-te a nós e vamos todos gritar. Hoje é dia de Natal. Eu vou cantar agora junto do meu amigo Panda, com a sua banda. É tão bom poder contar com o Crocas, o Micas e a Quinca. Vai ser mais feliz junto dos meus amigos. É dia de festa e mais logo vou abrir os presentes. O Panda é meu amigo e eu quero que ele seja sempre comigo. Eu sei que o Panda vai nos ajudar, mas os seus amigos todos a cantar. Junta-te a nós e vamos todos gritar.